Esse princípio, princípio da divindade, que é o segundo princípio que nós estamos estudando nessa dimensão de como gerarmos frutos, só repassando rapidamente, ninguém pode ver o fluir da vida se não houver caráter. Se não tem caráter, não flui vida. Então Deus vem e trabalha no nosso caráter. Estudamos quatro princípios, entre infinitos princípios. Se Deus está trabalhando no nosso caráter, nós não precisamos ser os perfeitos. Deus está trabalhando no nosso caráter, e isso vai acontecendo até o dia em que formos arrebatados ou deixarmos de existir nessa terra antes do arrebatamento. Se Deus for trabalhando no nosso caráter, haverá o fluir da vida. Se houver o fluir da vida, há frutos. Se eu tentar, com todas as minhas forças, produzir fruto sem que haja vida, eu não vou conseguir, eu vou viver anos e os anos se passam e a gente termina vendo, olha, a vida foi isso, não consegui muita coisa, o tempo passou. Mas se nós deixamos Deus trabalhar o nosso caráter, se nós deixamos o Espírito de Deus tratar em tudo, em todas as áreas da nossa vida, a vida de Cristo vai fluindo, crescendo em nós, então nós começamos a produzir frutos, e frutos verdadeiros. Esse é o propósito do Senhor. O desejo dele é que a gente dê fruto, e fruto que permaneça, fruto eterno. E para darmos frutos, nós precisamos entender alguns princípios. O primeiro princípio que vimos na questão dos frutos foi o altar. É impossível alguém querer ser bem-sucedido em qualquer área da vida se não estiver estabelecendo altares de Deus em todos os lugares. Você pode rever esses estudos na internet, pegando a apostila ou adquirindo os CDs. Temos os CDs de toda a série para você estudar. Se você crê, irmão, se você crê mesmo que Deus é poderoso e que a palavra de Deus é a palavra de Deus, então não tem dúvida, você vai querer estudar a palavra de Deus, os princípios de Deus. E não apenas estudar, mas colocá-los em prática. 1 João, no capítulo 4, no verso 15, nós lemos aqui assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Diga comigo, qual ele é, somos também nós neste mundo. Diga em outras palavras, como Deus é, eu também sou. Esta é uma frase que traz para nós estudos de inúmeras revelações de Deus. Mas entre inúmeras ou infinitas revelações de Deus, e não apenas uma interpretação, nós temos a revelação do princípio da divindade. Eu e você somos iguais a Deus. Esse princípio pode se tornar uma grande heresia. E é o que Satanás fez através da nova era, do misticismo. Eu sou Deus. Eu posso todas as coisas. É o que Satanás fez desde o princípio, querendo ser Deus, quando usou Caim, quando depois usou Nimrod, e diz, eu sou Deus, eu quero ser adorado. E é adorado como um principado até hoje. Falamos sobre isso semana passada. O Deus Sol, Nimrod, junto com a sua mãe, rainha dos céus, adorado em todo o mundo. Em cada comunidade, ele leva um nome para não assustar muito a comunidade, ele dá o nome que o povo ali está acostumado. Mas é esse princípio. Satanás deturpou uma verdade bíblica para anular o culto a Deus. Porém, a verdade é que eu e você, com conforme diz este versículo, somos iguais a Ele. Um outro texto que pode nos assegurar que não é uma frase isolada está lá em Gênesis, no capítulo 1, o verso 26, que diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Por que que entender a divindade como princípio nos leva a termos frutos? É uma história tão simples que muitos têm até vergonha ou medo de crer nela. Deus criou Adão, fez do barro o homem, soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, a vida de Deus, e o Ruach Elohim entrou naquele boneco de barro. Uma porção de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus, entrou para dentro daquele boneco de barro. O que cada um de nós temos dentro de nós é uma porção do Espírito de Deus, do Espírito de vida, do sopro de Deus. Deus soprou no homem. Um dos motivos por que Deus não fez Eva do mesmo jeito é porque em Adão Deus já tinha colocado o sopro de vida, o seu espírito já estava na humanidade. E aí Deus formou Eva de outra forma por uma série de outras questões que são outros estudos. Mas o sopro de Deus, a vida de Deus já estava dentro do homem, e Deus formou o homem à imagem e semelhança. Não semelhança física, porque Deus não é um ser físico, mas semelhança espiritual, porque Deus é um ser espiritual. Adão, portanto, em sua capacidade espiritual e, consequentemente, mental, ele era superdotado, ele era como um Deus, ele podia inúmeras coisas que nós não podemos mais. No dia em que ele pecou com Eva, o seu espírito morreu, e era necessário isso acontecer, porque Deus havia declarado isso: o pecado anula a presença da imagem e da semelhança, de características divinas no homem. Porque são duas coisas que não podem estar juntas, luz e trevas. Se a luz se apagou, as trevas estão reinando. Se a luz se acendeu, não existe trevas. É impossível haver trevas e luz ao mesmo tempo. Então, se o pecado entrou na natureza do espírito do homem, o espírito de Deus teve que se retirar, e o homem perdeu a semelhança e imagem de Deus. Só há um processo pelo qual nós vamos resgatando a nossa imagem e semelhança de Deus.